novamente a 3567, está pronto para o pushback acionamento, se autorizar. TS 3567, está autorizado e chame táxi. Puxa, chama, reporta táxi 3567, obrigado. Voo 050. Mensagem 182 já está full em LS. Ciente, deixa para 2000, recebo 050 ainda. Não, já livrei o 50, estou usando 4800 no Glide já. Ciente. Gol 1612 para o localizador, direita proa 055. Direita proa 055, gol no 1612. Controle, gol no 601, atingiu 140, sem contato com o centro, a proa de gol. No 601, no Ciente, chegada bom, Fidesal 040, ação de identificação. 40, vai acionar. O gol no 612 está autorizado 3000 pés. 3000 pés, gol no 1612. Controle Salvador, Hotel Lima Tango, farol de Itapuã, visual com campo para Salvador. Hotel Lima Tango, mantenha 1000 pés, torre 118, decimal 6. Torre 118,6, Hotel Lima Tango. Controle Goronal 925, usando 220. Controle Salvador, eu escuto gol no 925. Bruno 925, prossiga pro controle. Estamos passando 230. Sim, estamos aguardando o centro aceitar seu tráfego. Ok, obrigado. Bem, destaque seria Alfa manter a posição antes da Juliette do 002. 3625, 925, boa. Para a torre. É o Hotel Lima Tango no farol de Itapuã, quando autorizado para o Pátio 4, Hotel Lima Tango. Gente, Hotel Lima Tango, tem condição de afinal direto para o Pátio 4? Afirmativo. Hotel Lima Tango, observa em Braidas o final de 2010, prossiga a retaguarda do mesmo, agilizando. Final Pátio 4, vento no 10 graus, 08 mais. Gente, as informações, visual contrário, igual a retaguarda, agilizando Lima Tango. Papá Mike, chame a torre agora, 118, decimal meia dúzia. 18,6, Papá Mike. Juliette, está pronto para cópia, Cairo Lorenza. Salvador, Papá Lima, Papá Mike. Lima, Papá Mike, prossiga via litoral, farol de Itapuã. Positivo, farol de Itapuã, Papá Mike. Após caixa pregos. O controle 19-8, a torre 18-6 e o transponder é o padrão 0160. Dia November Alpha, aguarde para a decolagem. Correto o cotejamento, chame a torre, tenha uma boa viagem. Hotel Lima Tango já livrou o eixo da 10, não interferindo com a 17 também, já direto para o Pátio 4, sem interferir. Gente, Hotel Lima Tango, reporte no solo. Reporte no solo, Lima Tango. Azul 4234, solo 241219, boa tarde. 1219, boa tarde. Torre o Web 56722, passou externo e mais travado. Gente, Web 6722, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ok, vai prosseguir aguardando a liberação para o pouso Web 56722. Se via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes a Juliette, 4264. Juliette tem no POB 65, 450 de autonomia, alternando campo. Alternando com fins para o táxi. Copiada. TAM 3567, está livre o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 1 no 8, decimal 6. O ajuste é 1 no 0, 1 no 2. Boa viagem. Pátio Juliette Alfa, 186 na cabeceira, torre. 102 ajuste, tem um bom trabalho aí, tá 357. Botão 8002, observe a saída do Airbus da companhia, na Juliette, após prossiga para o portão 11, 11. Entende, após o Airbus da companhia liberar o pátio, prossegue táxi portão 11, 8002. Abaixo de 500 pés ou para mais, vai para o pátio 5 e após iniciar táxi para o hangar do estádio. Ok, ciente, Lima, Papa Mike. Uno 601, prossiga a via para 2000 pés, o ajuste em Salvador, 1012, reporte estabilizado. 1012, desce via, gol no 601. 34, prosseguindo em frente, está autorizado, portão 01, o ingresso é a critério. Tá ok, ingresso a critério para o portão 014 da X4. Muito obrigado. Quais são 07 nós? Salvador, Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa, prossiga. Está no pátio 4 para acionar giro de manutenção, 2 horas de autonomia, 4 a bordo. Lima Bravo Alfa, reporte no teste. Bravo Alfa. Passou em terra, final 5 milhas no 1102. Gente, gol no 1102, continue a aproximação, aguarde pista livre, eixo 1028 livre. Aguardando autorização no 1102. Web 6722, solo 26, livrar direito 1219. Direito 219, grato, bom dia, boa tarde. Sim? Gente, desce em condições visuais, Lima, Serra Eco. Salvador, Dona Ivana, escuta, boa tarde. Boa tarde, Web 6722. Está autorizado o táxi Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, 6722. Papatango Lima, Serra Eco. Índia November Alfa, decolar 227, controle 1998, bom voo. O meu Papatango ali mantém pistão no 7. Correu só 3567, ponto 090 para autorização. São 3567, visual com Boeing da Gol na curta. Afirmativo, visual. Após a passagem do Boeing ali mantém pistão no 0, são 3567. Mas o Boeing ali mantém 3567. Lima Papa Mais, seu solo 28, frequência livre, boa tarde. Ele, Papa Mais. Meu Papatango tem condições de dar colagem imediata? E se a gente mantém a posição então? No 2, solos 29, livrar direito no 219, boa tarde. Direito 219, boa. Lima Serra Eco, confirme seu estimado para o pouso. Turno 933. Boa tarde, eu vou 1612, livrou na Foxtrot. Boa tarde, vou no 612, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 04, está na circuita até lá. Guarde para decolagem, Romeu Papatango. Bora, 118, decimal meia. 18,6, tá bom. Torre, no 601, sinal, pista 10. Bom, no 601, no ciente, continue em aproximação, aguarde pista livre. Ok. Decolado 30, controle 1 no 98, bom voo. Controle 98, agora 3567. Não tem livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 079. Livre pouso no 0, gol no 60. Lima Serra Eco, o controle Salvador informa que não existe tráfego conhecido no setor a informar. Livre frequência para frequência de coordenação ao cruzar 2.500 pés. Lima Serra Eco. Salvador, 3567, decolou. Formando direita, cruza 3.500, possível direto gole na sua escuta. TAM 3567, subo ao 380 na saída gole, contato radar na decolagem. 380, saída gole. Obrigado. Solicitou direto gole, se possível, TAM 3567. Direto gole. Lima Bravo, só para o corte, abandono sua frequência, muito obrigado. Gente, Lima Bravo. O meu Papatango atente a possível esteira do Boeing que pousa pistão no zero, livre decolagem pistão no 7, vento no 1, no 0 grau, 07 nós. 2 milhas de buraquinho. É que é com Delta Torre solicita a proa da rotatória. Proa da rotatória, mais que é com dela. Vai direito, 1219. 219, obrigado. Vitorinho de Juliette, observa início da rolagem da aeronave na pista, após ali e mantém. Certo, Vitorinho de Juliette, alinhar na pista. Salvo, gol na 601, livrando o seu escudo. Bom, no 601, tá livre o táxi à direita, é Alfa e Juliette, e após portão 07. Direita Alfa Juliette, autorizado no portão 07. Pelo meu ótimo, qual código alocado? Qual o tipo da aeronave? Corredores, o Kilo Romeo Oscar. Vai ingressar a Vera Cruz, depois Paris. Controle Salvador, muito boa tarde. 3894, 6 da Romeo. 3 2894, a sua identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o nível de voo 050. Mari 050, ID 3294. 120 graus 07 nós, livre da colagem, pista no 7. Vitor Índia Juliette copiou a torre. Estou confirmando, é Congonhas, 3629. Ok, autorizado, Congonhas, nível 3620, decola da pista no 0, primeira curva à direita. Subida da AEL, após da AEL Leda, após Leda, DCT Bridge, em Bridge, Intercept Up, Zulu 16, prossiga nesta aerovia até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após Trive, DCT Pirassununga. O controle 198 e o código transponder é o 5015. Utilizado Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita, a saída é da El Transição Leda. Pós Leda, direto Bridge, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Pós BH, direto Trive, direto Pirassununga. O controle, saída 119.8 e o transponder 5015, TAN 3629, posição 10. Correto, cotejamento TAN 3629 e chame pronto no portão 10. TNT 3629. Mike Eco Delta, prossiga sinal no 7, aguardando instruções. Oi, Papatango, o meu Papatango acaba de cruzar o eixo da 1028. O meu Papatango no 98. Agora, controle, 119.8, grato, boa tarde. Cairu Lorenzo, solicita se possível voar direto Cairu 2500 Texas. Estou aguardando contato radar com seu tráfego, Vitor Índia Juliette, inicialmente mil pés no corredor Axé, não há tráfego no corredor a informar. É o 5005. Autorizado 390 Recife, Upper Whisky 58, decolando da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O controle 898, transponder 5005. E o gol 1856 informa que está transportando o órgão. Cliente, gol 1856, está correto o cotejamento e chame pronto para o pushback acionamento no portão 8. Chamarei quando pronto para push acionamento no portão 8. Gol 1856. Vitor Índia Juliette, qual a pro ideal para Cairu Lorenzo? A pro ideal para Cairu 255 está presente. Estou no 10 grau 07 nós. Mesmo pouso para o Delta, obrigado. Vitor Índia Juliette, subindo para o 2500, pro direto Cairu. Guardião 06 já no ponto de espera da ótima para decolagem, da 17 com o do litoral. Guardião 06, reporte no ponto de espera, mantenha a posição na Oscar e aguarde para ingresso. Sente na posição, aguardando. Aguardando. Gente. O Delta, seu Solos 40, o senhor vai taxiar via pista passando ali da Oscar, aguardar o Alfa CA 50 livrar a Oscar após ingresso. O Delta copiou a torre? Copiou a torre, o senhor vai taxiar à frente, um pouco mais à frente, de forma a deixar a saída da Oscar livre para o helicóptero que se encontra na mesma alinhar na cabeceira 17 e após o senhor ingressa no pátio 4. Para facilitar aí o pátio pousado aguardando aí o Mike Echo de taxiar. É só confirmando se você se encontra onde, guardião? Livre, estou no pátio pousado. O Delta, tá livre, ok, Oscar? Então 3894 após o TAP desce inicialmente para 3.500 pés. O ajuste no 013. Estimativa após o TAP então para 3.500, 3894. Estimativa, forma o tráfego na sua posição de 2 horas a 10 milhas, mantendo 2.500 pés. Tráfego de pequeno porte. Estimativa. Guardião 06, a linha e decola piso no 7, vento no 1, 0 grau, 08 mais. Frente. Papá, papá, Zulu, Juliette, Sierra. Prossiga. Esse é na decolagem, o Guardião 06. Sim, de Guardião 06. E meu código alocado? Luz Juliette Sierra, qual a altitude que mantém? Mil pés com a proa da rotatória, o Zulu Juliette Sierra. Reporte 2-0 milha de Salvador. Mente. 2 mil pés, final ILS X-Way, reporte estabilizado. 3894, ciente para o ILS, 2 mil pés. Chamarei estabilizado. Vitória de Juliette atinge e mantém 2.500 para o Lodge Cairo. Sente, Vitória de Juliette. Nossa, reporte para IP, para ingresso no corredor Interlagos. TAM 3629, livre o pushback e acionamento, chama para o táxi. Autoridade com o acionamento, TAM 3629. O Gol no 856 está na escuta do solo? Afirmativo. Tem algum estimado para iniciar o pushback? Mais 2 minutos. Ok, temos uma aeronave da TAM, vai iniciar no 10. Reporte quando pronto, ok? Gente, reportarei. Sandy, o Gol 1273, com informação, Romeu. 1273, acionei a identificação, chegada Bonf, desse mantém o nível de voo 040. Bonf 040, acionei a identificação, 273. 1856, está pronto para posicionamento no 8. Está autorizado. Vou no 856, chame aí para o táxi. Chamarei para o táxi, vou no 856. O vertical do farol de Itapuã, está prosseguindo para Vera Cruz. Vai chamar na vertical do farol da Barra, desautorizado. Ciente, vai chamar no farol da Barra, mantendo 500 pés, guardião 06, linha do litoral. Ciente, 06. Boa tarde, Azul 4234, informação Romeu. Boa tarde, 4234, tá pronto para cópia, Recife? Copia, 4234. Teste autorizado, Recife, o nível é o 370, via pelo ISC 58, decola da 10, com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle é 119.8 e o transponder é o 5023. Receptor localizador 3894. Pelo ISC 58, decola 10, curva à esquerda, Puca Caju e controle de 98, aciona 5023, azul 4234. Correto, cotejamento, chame para o pushback, o azul 4234. Reportará, muito obrigado. Solo Salvador, boa tarde, está 8002, ciente da informação Romeu e pronto para a cópia. Boa tarde, então 8002, está autorizado, Galeão, o nível 380. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, perfil da subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bidev, em Bidev, intercept a Upper November 857. Prossiga nesta aerovia até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, até a posição Groove, em Groove, intercept a Upper Zulu 14 e prossiga até Toquim. O controle 19.8, o transponder é o 5021. Sente autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10, primeira curva à direita na subida da El, Leda, Leda direto Bidev, Bidev intercepta AP November 857 até Porto Seguro, após AP Zulu 16 até Groove, AP Zulu 14 até Toquim, controle 19.8, transponder 5021, é 8002. Correto, então 8002 e chame pronto para o pushback. Camará. Para o táxi, voo 856, estamos com 148 a bordo, autonomia 3 horas 10 minutos, alternado Salvador. Copiado, voo 856, autorizado táxi, em frente, pátio, Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 186 e o ajuste é padrão. Autorizado, via pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera, 186, voo 856.